Então, estamos começando o 8º Download News. Estou aqui com a presença do Fernando, do Fred e um convidado especial, o Rick, consciente. Opa, boas noites a todos. Olá, olá a Rick. Todos. E aí, galera? O Rick, nosso ouvinte das antigas aí, né? E vai nos ajudar hoje com as notícias. Então, como sempre, né? Antes de começarmos com as notícias da semana, a gente vai falar aqui dos lançamentos. Uma semana fantástica, como sempre. É. Essa semana até que teve um jogo, né, muito esperado, talvez o jogo mais esperado de PC desse ano, que nada mais nada menos que Spore. Spore. Quanto tempo? Finalmente, né? Lançou, né, cara? Um dos jogos mais adiados. Mas fizeram um bom trabalho, bom trabalho. Fizeram Spore, né? Mais um jogo aí do Will Wright, criador da série Sim, né? The Sims, Sim City, Sim Whatever. Assim, né? É aquele jogo que te pega e faz você jogar ele um dia sem comer. Eu acho que o objetivo dele era esse, como ele conseguiu fazer com The Sims e Sim City, etc. Ele conseguiu muito bem, né, cara? O que você achou dele, Rick? Cara, o Spore me surpreendeu muito, velho. Eu pensei que ia ser um jogo bobinho demais, sabe? Mas acabou que isso foi um jogo bem hardcore, cara. Não tem nada de casual. Ele foi criticado pela jogabilidade simples, né, cara? Mas eu acho que ele conseguiu mesclar muito bem a simplicidade com, né, um pouco de complexidade escondida ali, inerente a essa simplicidade, né, cara? Porque ele não tem uma lista enorme de comandos e teclas de atalho e enfim, mas é um jogo complexo, né, cara? Com muita possibilidade. O principal fator do Spore é o fator replay mesmo, né? Porque nem a dificuldade, os controles, é que você tem que jogar ele diversas e diversas vezes pra aproveitar tudo que você pode fazer no jogo, né? Mas ele é muito complexo no que ele se propõe a ser, né, cara? Um jogo de evolução e tal, e ficou muito bem colocado, cara. Uhum. Eles conseguiram combinar muito bem a complexidade com a simplicidade, sabe? Ele é um jogo simples que na simplicidade dele ele é complexo. Vocês, seres privilegiados que jogaram Spore, sobre o que se trata o jogo? É um jogo onde você controla as várias fases de evolução de uma espécie que você cria e você modifica como você quiser, desde a grossura dos fragmentos da coluna vertebral até atributos de defesa, né, onde eles vão estar no corpo, e é a coisa mais customizável que eu já vi na minha vida. Duas coisas que valem citar bem nesse jogo, do jeito que eles conseguiram fazer isso tão funcional, essa customização, né? E depois que você evoluiu o seu personagem, e aí? Aí você passa pelo estágio de célula, né? Onde você vai se alimentando na sopa primordial lá e tal. Aí você passa pelo estágio de criatura, né? Onde você tem um ninho com seus filhotes, compatriotas, né? De espécie. E você tem que fazer sua espécie prosperar, né? Não ser extinta pela lei darwiniana, né? Depois você vai montando uma civilização, né? Uma tribo. E aí você vai construindo estruturas, veículos, armaduras e tal. E aí no final você sai pra dominar outros planetas. Que doido, sabe? Velho. Você vai, ou seja, tipo, vai evoluindo. Isso é um jogo de sobrevivência de Deus, cara. Exatamente. É sandbox, né? É um gênero sandbox. Isso, um gênero de jogo, sandbox. Que o Fernando falou, brincar de Deus, o cara do Mega 64 fizeram um vídeo onde Deus vai lá punir o cara porque ele tá jogando Spore, sabe? Você não sou eu e tal. E é isso mesmo, cara, é um jogo de brincar de Deus, exatamente. O Will Wright, cara, ele foi entrevistado e ele foi bem sincero quando ele disse que ele fez o jogo, cara, não pra ser um jogo que receberia notas máximas, tipo Half-Life, mas um jogo que vendesse como The Sims 2, entendeu? Tipo, ele queria fazer um jogo pra atrair o máximo de público possível mesmo. Não, reflete bem isso no próprio até requisitos do jogo. É, ele verdade, é muito leve, ele cara. Ele é levinho, exatamente. E apesar de ele conseguiu fazer uma coisa, né, cara, que ao mesmo tempo que ele consegue atrair os jogadores hardcore, né, ele consegue atrair também os casuais, né, que seriam os jogadores de The Sims e SimCity e tal. Foi o que ele disse. Nas palavras dele, o que nós estávamos pensando era: podemos ensinar um jogador de The Sims a jogar um jogo de estratégia? E aí eles fizeram toda a complexidade do jogo pensando nisso. Como que a gente vai colocar um jogo de estratégia para um cara que tá acostumado a jogar The Sims? Né? E eu acho que ele sabe muito bem, cara. Tá de parabéns. É, o Will Wright aí, um dos grandes designers. Ele tá usando a mesma estratégia de Guitar Hero e Rock Band, que é tentar pegar ambos os públicos, casual e hardcore, né? Mesmo tipo de jogo. Seria o ideal, né, cara? É um equilíbrio, né, entre os dois lados. É, pra empresa é ótimo. O problema é se eles começarem a fazer isso demais e, tipo, fazer de forma errada, né, cara? Isso é um pouco preocupante, mas... É, assim, e acabar criando uma nova classificação, né? Tipo, jogadores radioais. Casuais. Caso core. Exatamente. Então, continuando aqui de PC, temos também Spore Galactic Edition, deve ser alguma edição especial, né? Com alguns extras aí, sei lá, edição de colecionáveis, alguma coisa nesse sentido. Vai vir a produção dentro de novo, né? Temos também CSI Super Pack, deve ser uma coletânea, né? Dos jogos de CSI. Flatout Redone de novo, ele deveria ter sido lançado há algumas semanas, a gente chegou a comentar, parece que não lançou. Xbox 360, nós temos outro grande lançamento, NHL 2009 e o NHL 2K9. O NHL 2009 é da EA Sports e o 2K9 é da 2K Games. As duas são tipo concorrentes aí. O da EA vai sair pra 360 e PS3 e o da 2K vai sair pra 360, PS3, Wii e PS2. Ah, então, tá. Nossa. Cara, eu tava me perguntando isso, pô. Deve ser legal jogar um jogo de rock com controle do Wii, não? Ou não, né? É a proposta do Wii, pelo menos, né? De 360 ainda temos TNA Impact, que também vai sair pro PS3, e Zoids Assault. Não sei qual que é a Windows aí, mas enfim, quem se importa. De PS3, depois esse que a gente já falou, esses três. De Wii, além do NHL 2K9. Aí, essa é a hora esperada do Download News pra mim, cara. Nós sabemos que os jogadores, né, cara? Tanto que eu espero isso. Cabela's Legendary Adventures é algum jogo de caça. Oh. Cabela geralmente faz jogos de caça, enfim. Uh-huh. The Price is Right. Não, já imaginei. Você trabalha no supermercado e vai com aquele etiquetinho de colocar preço nos produtos. Que é isso, cara? Deixa eu redimir. The Price is Right é um seriado, um game show americano muito famoso, que é tipo, o pessoal vai lá, mostra um produto, ou sei lá o que, e tem que acertar o preço do produto. Quem chegar mais perto ganha aquele produto. Esse jogo também vai sair pro DS, né? De Wii, então, finalmente, nós temos um jogo fantástico. É assim, é um jogo casual baseado em 300, né? O filme 300 de Esparta. Né? Que você trabalha na pizzaria Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. É muito bom. Ele só se chama Hell's Kitchen, não sei do que se trata, nunca sabia. E vai sair também uma versão para DS, né? Por que não? Todos os jogos de Wii na DS sempre saem só versão DS. Compre um, cara, compre um DS. PlayStation 2, então, além do NHL, do Cabela's Legendary Adventure e do TNA Impact, multiplataformas que a gente já falou aí, temos talvez o último jogo esperado, o último grande jogo do PlayStation 2, mesmo exclusivo, Yakuza 2, né? Sequência daquele jogo Sandbox, né? Estilo GTA. E além de Yakuza, nós temos Dragon Ball Z Trilogy. Espero que seja uma trilogia do Budokai e não do Budokai Tenkaichi. E vai lançar jogo de Dragon Ball assim lá longe, né? Puta que pariu. Tipo assim, né, cara? Pior que acabar no canto. É mesmo os personagens, mesmo estilo de luta, mesmo tudo, é mesmo, cara. Né? Então, pra PS2 ainda temos Dance Revolution X Bundle, né? Então, pra PSP, o único que nós temos aí é o Cabela's Legendary Adventures. E pra Nintendo DS, além do Hell's Kitchen, do Price is Right e só. Nós temos Four Creatures. O que é isso? Será que é aquele mesmo criador de criaturas que tinha? É um jogo. Não é só o criador de criaturas, mas é uma versão, né, bem mais simplificada do Spore. Tá mais pra um Tamagotchi, assim, do que o Spore, né? É uma versão mais simplificadinha aí, mais casual mesmo do Spore. Uhum. Nós temos também Locke's Quest, Maze of Fate, Mystery Case Files, Million Hair, né? Que isso? Continuando aqui, nós temos a versão do Viva Pinhata, né? De DS, Pocket Paradise. É a primeira vez que Viva Pinhata saindo para o console portátil. Esperamos coisas boas aí, né? Viva Pinhata sempre é uma boa coisa, quem nunca jogou Log. Além desse, temos Bratz Ponies 2, né? Assim, é uma coisa maravilhosa. Finalmente, Raindrops, para fechar a nossa lista de lançamentos dessa semana. Fantástico, né? Spore, pelo menos, tá aí pra salvar já alguma coisa, né? Então, vamos para as notícias? Vamos. Então, cara, eu tenho aqui a notícia mais bombástica que o Download já deu em sua história. Ou, saca só isso. Ó, pera aí, pessoas com problemas cardíacos, por favor, retirem-se do recinto. Tire o fone de ouvido, espere uns 2 minutos e voltem. Deixa eu aumentar a potência do meu marca-passo aqui. Grávidas, epiléticos, pessoas abaixo de 40. Tire as crianças da sala também, claro. Cara, se você achava que a EA estava maluca em lançar o Madden para Xbox, e que aquela empresa, sei lá de onde, estava maluca em lançar aquele jogo de nave para o Dreamcast, saca só isso. A EA, Electronic Arts, a maior distribuidora de jogos mundo, vai lançar quatro jogos para Mega Drive. Puta. Isso, cara. Mentira. Mentira. Mentira. Aqui. Cara, pegadinha. Ela vai lançar. Ela vai lançar FIFA 2008, Need for Speed Pro Street, The Sims 2 e Sim City. Para não, Mega Drive. Não, não. Decide pra Mega Drive, velho. Não, imagina. Cara, não, não. Não, Lois Lewis acabou. Tchau, gente. Até a próxima semana. Adeus, sai. Cara, pelo amor de Deus. Ô, Fernando. Essa é a prova definitiva que você precisava de que o Mega Drive é melhor do que o Super Nintendo, cara. E essa dura do Mega Drive tá bombando, velho. Que videogame fez isso, cara? Não. Agora eu posso falar com o meu vizinho. Toma! Palhaço! Pior é que isso tudo é exclusivo para o Brasil, cara. A Tectoy vai lançar uma nova versão do Mega Drive 3 que não virá com espaço para cartucho, né? Vai ser um console com 86 jogos já na memória, né? Olha o visual, tipo, super moderno, parece um roteador de... Parece isso, cara. Isso parece um grill em pé, tá ligado? Parece, é uma mistura, cara. Não é nem o grill. E cara, dentre esses 86 jogos clássicos, tinha o Alex Kidd, talvez Sonic, não tenho certeza, mas enfim, e outros jogos brasileiros com nomes do tipo Aniversário e Aquaduto. Cara, vai ter um jogo do Chaves, cara. Não sei, provavelmente não, cara. Ah, não, devia ter. Eu ia comprar. E essas versões dos jogos da EA são, na verdade, ports de jogos de celular. Eles pegaram os jogos de celular e portaram pro Mega Drive. Mas que absurdo isso, cara. Realmente, há, sei lá, alguns meses atrás saiu uma matéria da IGN falando sobre a importância dos PlayStation e esses caras aí, sabe, mais alternativos assim, que tentam te enganar e tal. Porque eles cobram um mercado de videogames que, assim, não é coberto aqui no Brasil pelo DS, Xbox 360 e tal, sabe? Obviamente, por razões financeiras. A Tectoy deve ter percebido que esse mercado tá dando dinheiro e, sabe, ter dado uma pane de energia lá, os estagiários dominaram a empresa e eles resolveram lançar. Mas, cara, realmente esse mercado vende muito bem, sabe? Dynavision aí, que vem com a pistola e tal, sabe? Vende muito bem, cara. Ainda falando do Tectoy, eles pretendem lançar um videogame chamado Genie, que também só vai ser lançado no Brasil e vai ser um portátil, né? É, provavelmente com a mesma tecnologia desse Mega Drive 3 aí, vai vir provavelmente com os mesmos jogos, enfim. Estão investindo bastante nesse mercado aí. Isso é bom, né? Porque vê que indústria de videogames brasileira não tá dormindo no ponto, né? É, tipo, ela tá se virando como pode, né, cara? É, se vira com o que tem, né? Com o que pode fazer, tá fazendo. Ok, então próxima notícia aí, por favor, Fernando. É, próxima notícia então. Andy Griffiths, o diretor da divisão inglesa da Samsung, ele deu a seguinte declaração. Lembrando que a Samsung é responsável pela produção do Blu-ray, né? E ele deu a seguinte declaração. Blu-ray tem 5 anos de vida. Tum, tum, tum. Tum. Qualquer pessoa que falasse isso, né, poderia ser visto como, sei lá, um vejo. O cara da Samsung, né? É, ele fala que 2008 é o ano do Blu-ray, né? Já como 2008 é o ano do PS3, também é do Blu-ray. Por que não? Por que não? Uma coisa ligada, né? Completamente. Isso aí, cara, pra mim é uma tática que provavelmente dentro de poucos anos, né, provavelmente antes de completar 5 anos, eles devem estar lançando algum outro tipo de mídia. Red and Ray. Esse problema do Blu-ray. Rainbow Ray. E se você for pensar, o Blu-ray nem decolou ainda. É, não, exatamente. Cara, quem tem Blu-ray? Quem tem um PS3? Ou quem tem PS3? Que é tipo assim, cara, é tranquilo você chegar hoje e falar assim, DVD tem 5 anos de vida, tá? Beleza. Daqui a 5 anos será substituído pelo Blu-ray. Beleza, DVD decolou, teve seu auge e tal, chegou uma mídia melhor, que tá substituindo ele aos poucos e tal. Agora, o tipo assim, Blu-ray ainda é tipo pré-trio, cara. Não é que nem o mouse, cara. É verdade. O Blu-ray vai se extinguir junto com o mouse. Cara, você tá vendo? É um futuro apocalíptico, cara. O futuro onde não tem mouse nem Blu-ray. Daqui a pouco eu vou falar o quê? Não tem mais privada? Então, Fred, por favor, próxima notícia. Ah, cara, o André deu uma facada aí no PS3, né, com essa notícia esquisita do Blu-ray, então eu vou girar a faca agora, né, velho? Fizeram uma entrevista com a Capcom. Bom, pelo que as pessoas estão interpretando da entrevista, né, eles dizem que o PS3 expandiu suficientemente sua malha de unidades, né, pela terra, né, cara? Bom, perguntaram, né, para as pessoas da Capcom. Vocês acham que o PS3 já expandiu suficientemente para um lançamento em larga escala como Resident Evil 5? E eles responderam: é, acreditamos que o PS3 finalmente atingiu seu auge com o lançamento de Metal Gear 4, assim como com alguns futuros lançamentos. Em adição, com algumas reduções no preço do PS3, ele vai se disseminar um pouco mais até março, quando o lançamento de Resident Evil 5 ocorrerá para o PS3. Mas além disso, nós não estamos nos focando somente no PS3. Também gostaríamos de espalhar nossos softwares pelo 360 e pelo Wii. Então, assim, né, cara, o que se pode tirar de conclusão dessa notícia, né, é que os caras da Capcom parece que eles não estão esperando muito que o PS3 cresça além do que ele já cresceu agora, né, quer que ele já tenha crescido muito ou não, que eles estão de olho em, né, nos outros campos, né, 360 e do Wii, que estão se mostrando mais férteis. Então, pode ser que a Capcom esteja mais interessada nesses outros dois consoles do que no PS3 atualmente, sabe? Sim, eu discordo dessa opinião da Capcom. Eu acho que é exagero, sabe? Eu acho que tem muito jogo ainda do PS3 para lançar e expandir, sabe? Jogo com a base de fãs, se não maior, mas equiparável aí a de Metal Gear, né, cara? God of War tem uma grande base de fãs aí. Resident Evil também, né? Que apesar de não ser exclusivo e tal. E outros jogos aí, Little Big Planet, que promete bastante. E outros jogos exclusivos aí que estão se mostrando bem interessantes pro PS3, cara. Então eu acho que é impossível, sabe? Falar que o PS3 se expandiu ao máximo. Acho que não tem dessa coisa. De qualquer forma, acho que essa entrevista mostra um pouco a visão da Capcom a respeito da Sony, cara. Eu não espero milhões suficientes. Mas realmente, também tem esperança de que, sei lá, daqui a uns 2, 3 anos, o PS3 vai tomar uma liderança, assim, firme em relação aos consoles da época, sabe? Que vão estar na época, assim. Então, Rick, você quer falar a sua notícia aí? Bem, a minha notícia vai mais pros fãs, né, de GTA, que ficam geralmente butos quando saem uma reportagem culpando o GTA de série de atrocidades, né? Houve uma informação aqui de que uma família estava viajando nos Estados Unidos, né, em Illinois, para ser mais exato, e o carro capotou, né? Só que o que aconteceu? A filha da família de 11 anos, por jogar GTA e saber que após o carro capotar, ele explode depois de alguns segundos, tirou todo mundo dentro do carro por uma janela que estava quebrada e salvou a família inteira. E sim, o carro depois, né? Não, peraí, velho. Palmas pro GTA, velho. Que palmas pro GTA, cara. Palmas pra menina que teve força pra tirar todo mundo de lá, cara. Não, palmas pro GTA, quero saber. Ela deu a informação, falou, galera, vamos sair pelo vidro, não sei o quê. E os pais delas falaram que eles se salvaram por causa da filha que jogava GTA. Eles deram crédito pro jogo. Eu acho que foi um pouquinho meio forçado isso de, a menina conseguiu salvar os pais por causa de GTA. Tudo bem, cara, GTA não forma psicopatas, mas também não forma heróis, né? Você fala que GTA forma assassinos, então vamos aceitar que é porque forma salvadores de humanidade. E tipo assim, por ter jogado GTA depois que o carro explodiu e tal, ela não roubou um na rua. Só pra tentar viagem, mano. Cara, já perdeu tudo mesmo. É, capota um carro, você sai e pega outro. Ela não roubou porque depois que o carro explodiu, ela já tava com 4 estrelas e... Então a próxima notícia que eu tenho aqui, cara, sobre o próximo Xbox, né? E, cara, os rumores aí, né? Rumores de fontes bem confiáveis dizem que o chamado Xbox 720 vai sair daqui a 3 anos, cara. Vai sair em 2011. A data confere, não confere mesmo, não? Tipo... O negócio é que agora tem algumas informações mais, né, concretas, assim. A Intel tá perseguindo, assim, a Microsoft, sabe? Pra conseguir colocar o novo chip dela, chamado Larrabee, dentro do novo console do Xbox, né? E que já está, né, em fase de desenvolvimento, tanto que já estão fazendo esses contratos aí de empresas externas, né, pra peças e tudo mais. Então já deve estar no estágio bem avançado e tal. Dizem que ele vai ser oficialmente anunciado no final de 2009. Algumas das características dele é que ele não vai usar Blu-ray, ele vai usar uma... Claro que não, né? Daqui a 5 anos o Blu-ray vai acabar, meu filho. Pra que usar Blu-ray? Ele vai usar uma mídia proprietária, né? Feita pela Microsoft mesmo. Porra! E vai ser retrocompatível com 360. Uau! E vai ter altas variações lá de HDs e tudo mais, dentre outras coisinhas que ainda não foram, né, reveladas. Pelo visto, a Microsoft tá querendo fazer o que ela fez de novo, né? Lançar antes de todo mundo aí pra ter uma vantagem. Fernando, próxima notícia, por favor. Então, próxima notícia é que... Oficial, então, né? A Microsoft abaixou o preço do Xbox 360. Abaixou tanto que ficou até mais barato que o Wii. Exatamente. Tipo, assim, a versão mais econômica, né, do Xbox 360. Não a mais foda, mas a mais baixa. A mais baixa já é melhor que o Wii, então... Você consegue rodar os jogos 360, né? Completamente. Assim, né? Mas é mais um passo pro Xbox conseguir aumentar o seu mercado. Isso... Das vendas do Wii, né? Não sei se ultrapassa, não, cara. Acho difícil. Acho bem difícil. ultrapassar. Eu acho que talvez nem seja o objetivo deles mesmo ultrapassar. É, mas com certeza vai dar uma alavancada muito grande, cara. Porque é mais barato que o Wii. O que pode acontecer, você pode ver isso de dois jeitos. Você pode ver que o Xbox vai conseguir uma vantagem ou que em breve a Nintendo vai estar baixando o Wii também, né, cara? É, mas aí tá. A Nintendo não vai ter o porquê abaixar o Wii enquanto isso não der algum resultado, né? A Nintendo não vai ter porquê abaixar o preço do Wii quando 98% da população do planeta já comprou o Wii, né? Não tem mais pra quem vender, né? Então, tipo, o Wii já tá vendendo muito bem, então não vai ser interessante pra eles abaixar o preço se o Xbox não se mostrar uma ameaça. Então, por enquanto, eles devem ficar mais em observação mesmo. E é o seguinte, né, cara? Isso é uma boa notícia, porque nos últimos, sei lá, dois meses aí, o Xbox estava mais caro do que o PS3, né, cara? Algumas versões aí do PS3, obviamente não as mais hardcore, que se conseguia por preços bem mais em conta do que Xbox, do mesmo nível, assim. E agora, com essa baixada, as coisas voltam para o patamar que sempre esteve aí, né? Se eles pararem pra pensar a longo prazo, a estratégia da Microsoft faz sentido se eles quiserem lançar outro videogame em 2011, né? Que aí, né, vão se popularizar bastante. E aí eles já vão ter uma base grande, né, de pessoas que jogam Xbox que são mais potencialmente compradores, né, de um novo Xbox. Não, e sem contar que, pelo que o André falou, vai ser compatível os jogos. Então, Fred, próxima notícia aí, por favor. Eu não sei se nós deveríamos rir disso, provavelmente não, mas provavelmente as pessoas vão rir mesmo assim. Um garoto acidentalmente se matou depois de tentar imitar uma cena de Halo. O garoto Nim, ele era um grande fã de Halo, matou aula, olha só que feio, ele matou aula pra ficar em casa brincando de Halo, né? Com uma escopeta 12. Calibre 22. Primeiro, não sei por que se ele é fã de Halo, ele sabe, não está jogando Halo, ele está brincando com a escopeta, mas ele... tipo, alguma forma. Eu sei por que, Fred, porque o Xbox dele deu aquele 320, sabe? Aí já era, né? Eu acho essa notícia bem estranha, porque a base dela é o seguinte, menino mata a aula, pega a escopeta, vai brincar de Halo e se mata com um tiro de 22 na cabeça. É o seguinte, ele deve ter achado que quando você ejeta o cartucho, a arma fica descarregada. Sim, deve ter achado isso, mas daí pra você pegar a escopeta, sair brincando feliz na sua casa com ela e, tipo, mirar sua cabeça, puxar o gatilho, tá a distância, cara. Tem. Como um menino de 11 anos consegue disparar uma escopeta calibre 22? É pesado, essas armas são muito pesadas, cara. Pior do que isso, cara, como é que um pai deixa o filho matar a aula, pegar a escopeta, tá ligado? Cara, provavelmente os pais não estavam nesse momento, né? A escopeta deve ficar em cima da mesa, tá ligado? Sei lá, do piano. Do lado do Xbox, pelo nome da cidade dele, Jones Creek, ele deve ser esse, sabe, caipirão. Então, acho que o Nova Unidos dessa semana fica por aqui, né? É isso, por enquanto, né? Então, até sábado, né, com o nosso podcast semanal. Até sábado. É, adeus, sai. Insira o CD2. Insira 7 coins. 7 CD2 pra continuar.